Aquele dia de verão cinzento, nós elevamos pelo distrito. Olhávamos as curvas do vento, criávamos as regras desse rito. Rito. Rito. Rito. Rito. Ritual. Rito. Rito. Rito. Rito. Ritual. A dança naquele ritmo tribal. Era um passo, passo descompassado. Era um caminho astral. Mas descobrimos que era errado. Como nós erramos, somos tão ecléticos, mas ainda somos humanos.